Não basta ter coragem, tem que ter a verdade. A corte da família aqui é só talento. Lá do leste. Pela coragem, pela fé, pela garra. Família diverte. Adverso. Foi quando eu me dei conta, são vários que desapontam. Não sabem que são os conta, pensaram que eu tô de onda. Não dá, poucos souberam nos acompanhar. Pensam que é um doce lidar, fazer os loucos escutar algo que venha somar, então tá. E gente que falou que ia jogar pra ganhar, pior que quase vi largar se entregar. O caminho é tortuoso, a coisa é bem devagar. Muita roubada encarar, por várias coisas passar. Sem desanimar, pede pro guerreiro encarnar. Que é pra mais força nos dar, bah. Quantas coisas eu vi de lá pra cá, acharam que nós não sabia que isso tudo ia virar. Que a coisa ia estourar, que o troco ia voltar. Hip hop, cultura, sempre em primeiro lugar. Coisa de compartilhar, conceitos a incomodar. Já distorceram, se venderam, agora querem falar. Quatro elementos e pá, tem que viver pra amar. Rap, trilha sonora, pra quem tá dentro ou de fora. Pra nova e velha escola, nosso caminho é vitória. Por quê? Não consegui pensar só em mim. Multipliquei pra dividir. Sei que honrei meu compromisso. É isso, muito nitrodino, isso. Não consegui pensar só em mim. Multipliquei pra dividir. Sei que honrei o meu compromisso. É isso, muito nitrodino, isso. É, sempre tem quem põe fé. Se balança não cai, sei que tá sempre de pé. Só quem é, fica por aqui pra ver qual é. Chapado, o som quando bota no talo. Seja no barraco ou no carro importado. Dominado, de qualquer maneira causa estrago, então tá. Diferente daquilo que todos vão esperar. Viemos pra incomodar, sem precisar se mostrar. Querem se identificar, com quem soube respeitar. Tipo b-boy a rachar, grafiteiro a pintar. Vários DJ a riscar. Sei, que tem coisa aqui que faz pensar. Hey, o aviso é compartilhar, cantei pra não separar, dividir. Vamos se unir, que é tri, vender quem tá a curtir. Não vamos confundir, fumo nitro de consciência tranquila. Por dentro ou fora da vila, na busca da autoestima. Por quê? Não consegui pensar só em mim. Multipliquei pra dividir. Sei que honrei o meu compromisso. É isso, fumo nitro de não omisso. Não consegui pensar só em mim. Multipliquei pra dividir. Sei que honrei o meu compromisso. É isso, rico, nitrodino, omisso. Não consegui pensar só em mim. Multipliquei pra dividir. Sei que honrei o meu compromisso. É isso, rico, nitrodino, omisso. Não consegui pensar só em mim. Multipliquei pra dividir. Sei que honrei o meu compromisso. É isso, rico, nitrodino, omisso. Na favela, em qualquer lugar, são adversos guerreiros por aqui. Nitrodri, só quem é, hein?